som da galera. É Mega Príncipe Negro fazendo a diferença. Que bom! Mais uma vez está com essa galera aqui na estação do som. E os irmãos Edilson e Edielson já preparadíssimo. Os irmãos Edilson e Edielson. E vamos dançar, vamos curtir e aproveitar essa noite que tá só no começo. Vem, meu príncipe! Lúcio CDs. Vai segurando, vai, vai segurando, vai, vai segurando. Arrepia, DJ Edielson. Eu! Manda ver! Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, rebola pra rebola. Meu amigo Spike da internet, o amigo Spike! Tá aqui com a gente na estação do som, curtindo o som que lhe dá valor! Edilson! Edilson e Edielson. E a família Super Som lá do Cui, estão com a gente mais uma vez, obrigado, tá legal? Olha a família Super Som aqui com a gente! Aqui. Vem para arrastar ela, o meu mole nós atravessa. Gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, eu começo, tá acabando de chegar no pé. Aquele Mac logo, então é 24K. Na humildade, eles venceram, olha a pegada dos moleques. Sente o peso que é o Mega! Vai, novinha! As novinhas ficam loucas quando a guiadalha picada. É o pop na pressão. Mega! Mega! Príncipe Negro! Samba, galera. Pode vir com uma bazuca, que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Vai! Que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra virar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes, é o ninho do mar. Meu amigo Fela do Rock, tá aqui com a gente, é o nosso divulgador da internet. Obrigado, Fela, mais uma vez o latim. Aqui sempre. Eu pop like no comando, minha águia dá o gritinho. Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Então bora acender! Acende a luz! E o nosso amigo Japona, o homem da Calvin Klein aqui com a gente, alô Japão! Acende a luz! E o nosso amigo Hugo da GDA aqui com a gente fazendo uma vencida para os irmãos Edilson e Edielson. Obrigado, Hugo! E a primeira dama também, o Igor! tá aqui com a gente, meu parceiro Marcelinho. Esse é velha guarda, né, Marcelinho? E aí, Dudu? Bora, galo, olha, GDA com a gente! Eu também. Não desejo isso pra ninguém. Edilson e Edielson. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E aí, Juninho? Este erro, se me deixa em paz. Vem, vem! Não, nós vamos ficar por aqui. Yeah, yeah, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. E o nosso amigo Smoke do Siroc tá aqui com a gente, alô Messias do Juru da Samba. Dá-lhe meu medo. Fiel, eu quero ver você morar num hotel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Fiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar. Aí vai ser ela que vai enganar. Quando não merecer, hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Até vou acordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Edielson. Buscou você, isso faz doer. Nem imagino o quanto quero ver você. Sim, já vai! Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingi que o nosso amor nunca aconteceu. Você me confunde, amor. Doce nega pra você, vai nega pro nosso amor. Não valeu pra você. Nega! Não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar, enquanto te amava delirada. Percebi que amava, mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir, cara, eu vou pedir. Avisa tua mãe, avisa tua mãe pra gente casar. Alô, Belly! O espetáculo do Pará! Aqui é Mega Príncipe Negro. Estação do Sol! Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós, não haverá segredo. Oh, my love, você é meu desejo. Amigo Anderson da Mega Cosmo aqui com a gente. E o nosso amigo Juninho. Alô, Júnior! É o Júnior Piratinha. Tá de volta, tá aqui com a gente também. Aqui. Você quer? Inclusive, o Júnior tá aniversariando, comemorando seu aniversário aqui com a gente. É por conta dele hoje, garoto. É isso, Anderson. Por isso eu vou te assumir. E agora? Como eu vou pedir? Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Vai no batidão! Eu sou padrão, meu estilo te incomoda. Só pego as melhores e ando sempre na moda. A bacana eu tirei onda, vem no pique, olha só. Castelo! Aê, se liga na levada do príncipe. O meu castelo tá cheio de princesa. O meu castelo tá cheio de princesa. O meu castelo tá cheio de princesa. Esse mega faz pirar minha cabeça. Salve Squash Madeirito. Música nova. Meu parceiro Madeirito e o Valdo pra galera. Se liga aí, ó. Arrebenta, DJ Edielson. As princesas estão pirando, estão ficando loucas. Grita aí no baile, quem quer beijar na boca? Ei, disse Edielson, agitou o castelo. E o DJ Bandson toca os sucessos. A tropa fica louca, é muito balde de cerveja. E só tem princesa aqui na minha mesa. O castelo tá cheio de princesa. O meu castelo tá cheio de princesa. O meu castelo tá cheio de princesa. Príncipe negro. Se pega faz pirar minha cabeça. Olha só, presta atenção. É só catucadão. Catucadão, catucadão. Catucadão. Essa vai te dizer maneira. Nossa, amigo, o Vânio da GDP aqui com a gente. O Wendel do Pá também tá no show do Mega Luiz. DJ pra fazer sucesso. DJ China insuperável. Mais que nome, é uma marca. Olha só. É só catucadão. Senta. Tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima. E ali. Fica. Ela fica de quatro pra mim. Ela fica de quatro pra tu. Sua marquinha é sensação. Olha no meu retai. Delícia chega mais. Aqui tô de patrão. É, aqui tô de patrão. Aí vem delícia pra fazer. DJs Edilson e Edielson. E aí, Fabinho? O Rodrigo com a gente, meu parceiro Santiago, lá de Santa Isabel. Tá aqui com a gente, ele e a Dani. Um abraço pra vocês, Santiago! Edilson e Edilson! Aqui todo de patrão, aí tem delícia pra fazer. Olha o que ela faz. Eu cheguei no baile, o novinho me chamou. Não tô de fofoca, não tô de caô. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. Tô na onda, tô curtindo. É na onda, é o jeito que eu me amarro. Tá doidão de baseado, tá doidão de baseado. Caralho! Bora girando, Edilson, Edilson que vai comandar. É o som da galera, então bora lá. O som. Então bora, então manda, quero mais. Quero mais. Eu te mandei mensagem pelo WhatsApp, te pedindo pra sair comigo. Curti uma social com Mega Príncipe Negro, sem essa de amigo. Edilson e Edilson que vai comandar. Edilson e Edilson. É o som da galera, então bora lá. O som da galera. É o que quero, é o que sinto. Tudo que me leva de mas que sorte, mas que forte. E a família Super Sônico e aqui com a gente também. Eu quero mais ficar sem ti, sem tudo que eu fui. Se eu te deixar fugir agora, eu não sei para onde vou. Fica comigo. No Mega Príncipe Negro. Vai, meu medo! Tantos sorrisos por você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Girando o fogo, pelo amor! Edilson e Edilson. E aí, Spike? Não existe fronteira pra me segurar. Aqui. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama. Aonde? Na cama ou na lama. Bora, Santiago! Não existe nada, né, garoto? E o bicho? Pega pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, tá vendo? Eu doido. Eu vou pra lua até onde vem. E tá maluco? Tirar você da minha cabeça. De um lado! Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. E o nosso amigo Japão tá de volta. Alô, Japão, o homem da Calvin Klein aqui com a gente. E ela, hein? Mas acontece que o coração não é de papel, que a chuva molha, as palavras se apagam. E aí, Marcelinho? Nunca o céu. GDA! Saída pra tirar você da minha vida, tentativa de volta. E os caça cerveja com a gente. Alô, bom! Aí da treta, o Murilo Tamex com a gente também. DJ Juna tá aqui com a gente. Igual querer viver sem respirar, é como querer apagar a chama de um vulcão. Sempre comandando o som. Tocados do planeta. Esse amor de contrabando eu quero te ter. Esse amor de contrabando vou ficar de vez em quando eu quero viver. Ah, ah, ah. Edielson. A gente, a nossa amiga Thaís Lopes, um abraço pra vocês aí, ó. Tá no show do Mega também. E o Roda Gigante da GDA também. Tá aqui com a gente, tá aí no meio da galera, né, Marcelinha? O meu amor, e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci, não sei. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer, não sei, não sei. Não sei se não entende o que aconteceu. A menina não desapareceu. Não consigo gostar de um outro alguém. Top DJs do Pará, DJs Edilson e Edielson. E o meu parceiro Jonathan da produção está aqui com a gente. Obrigado, Jonathan! Eu adoro quando toca em mim, oh, e a forma que me faz sorrir, oh, seu beijo doce me faz tirar por ti. Eu fiz tudo por você e te perdi. Empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar.

Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. aqui na Estação do Sol. E a galera vai agitando geral. Edilson e Edilson. Só pra quem não tem hora pra chegar em casa hoje, hein? Só quem é do Paysandu, campeão! I'm clumsy, and my head's a mess, cause you got me growing taller every day. We're giants in a little man's world. My heart's pumping up so big that it could burst. I'm trying so hard not to let it show, but you got me feeling like I'm stepping on buildings, cars and boats. I swear I could touch the sky. Vai, assim, ó. Alô, Wesley, safadão, cadê você, garoto? Vem, meu príncipe! Cadê o gritinho das damas? E o grito dos vagabundos, vagabundos, vagabundos. A gente brinca e separa. Eu levo tapa na cara. Eu que apanho, ela chora. Sempre rola uma DR. Sempre tem. Falando da minha vida, Belém. Gente, sem era nem beijo. Só vocês, só vocês. Baixinho. E você não me fez em mim. Ela me conheceu, cachorro. Se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro. Eu apronto. E o Marcelinho? Eu apronto. Pegando todo mundo nessa. Nessa história, ele é. Alô, Spike. Essa aí é. A dama e o vagabundo. Joga a mão em cima e diz: vai, safadão! Já foi isso. A gente sempre volta. Eu levo o tapa na cara. Sempre rola uma dele. Uma amiga fofoqueira falando da minha vida. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro. Se apaixonou assim. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro. Se apaixonou por mim assim. Eu apronto. Essa história, ela é a dama. Essa história ela é legal, sou vagabundo. Abraço especial pro Gugu, a gente da treta. E o Bagu também tá aqui no show, no show. Volta se olha eu por cima. Continuo apaixonado, mas agora pela vida. Com aquele seu desprezo, criei um drink irado. Mistura de cachaça e desapego. Eu tô solteiro, renovado. Tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ele. Deixa solteiro, não sofro de amor. Tim, tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela. Olha que não me ligou. E me deixou solteiro. Não sofro de amor. Pega o litro, completa a sua dose. Copo pra cima, posição de virote. Prepara, prepara, mistura, mistura. Brigou, brigou. Vai te esforçar. Tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela. Não me ligou. deixa eu solteiro. Não sofro de amor. Tim, tim, tim, tim, tim, tim, um brinde. Chega aí, Vanessa. Olha que não me ligou. Tim, tim, tim, tim, deixa eu solteiro. Caleguinho. E olha eu, mas agora pela vida, porque ser desprezo, criei um brinquedo, mistura de cachaça e desapego, eu tô solteiro, Renan. Tim, tim, tim, tim. Tim, tim, tim, tim. O que não me ligou? Tim, tim, tim, tim. Olha, me deixou solteiro. Não sofro de amor. Tim, tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela. Tim, tim, tim, tim. E que não me ligou? Tim, deixa solteiro, não sofro de amor. DJ Edelson, o Banda Z. Então bora desse jeitinho. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Penso em outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei, te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Vale. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te vale, amo mais. Vale, Edilson. Vai girando. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera. Nosso amigo Fabinho, o Rodrigo aqui com a gente e o nosso parceiro Santiago lá de Santa Isabel. Meu irmão, pelo amor de Deus. Que novo príncipe negro. E da Nigéria. Coração, galera, CDA é a pura curtição. No príncipe negro, vou te dar o coração. Hoje eu vou sair, vou me apaixonar. Nosso parceiro Hugo tá aqui com a gente, alô Hugo! E a primeira dança, nosso amigo Igor, Marcelinho, alô Duda! Vai, galo! CDA, CDA! Assim que tudo começou. Assim que começou nossa história de amor. O tempo que passou e eu não pude perceber. Lembro dos teus beijos e só me faz sofrer. Agora já é tarde, vou tentar te esquecer. Eu disse e esse é o som, vou tocar nossa canção. Aquela que marcou e secou nossa paixão. Agora diz pra mim, quem vai arrasar? Galera CDA, vamos nessa detonar. Galera CDA conquistou meu coração. No princípio negro é só agitação. Galera CDA mora no meu coração. Não vou mais sofrer, não vou mais chorar. Galera CDA mora no meu coração. No princípio negro é só Thiago, meu irmão, pelo amor de Deus. Marlon Franco. Bora, nós marcantes! Edilson e Edielson. Foi lindo demais o nosso amor, mas você sumiu, me abandonou, não deu valor em meu coração que só te quer e sente falta de você. Meu amigo Paulinho, e a nossa amiga ali do Mega Lanche tá aqui com a gente também, Wanderson. E um chume tá na área, garoto. O quê? Alô, Selmo. Aí do Bola de Prata tá aqui com a gente, obrigado também. O Wanderson CDP. Segundos pra te amar. Meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar. Sorrindo a me olhar. Especial pro Japona e a primeira dama aqui com a gente, o Johnny lá do Rio também tá aqui no show do Mega. Valeu, Johnny! Acabou com tudo que eu sonhava. E aí? Se não fosse essa mulher, você estaria aqui, me manda até o final. Agora eu consigo entender. Se não me toca, porque não me quer. Agora eu consigo entender. Só não vale chorar, vai. Eu sou a inovação digital agora bem mais perto de você. Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar porque eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver, percebi que jamais vou te esquecer. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei pra te amar. Fui um tolete. Alô, Spot, mas atende esse meu celular. Eu preciso pedir perdão, reconquistar seu amor. Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei. Fazendo relembrar momentos de Tio Cid e de Elson, de volta no som da galera. E um beijinho! São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amargam. E aí? Todo príncipe sente assim, ó! Fiz tudo por você, minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos, meu amor, será que... Bora, Japão! Os sonhos e... E o nosso amigo Fabinho Saraiva! bonita aqui com a gente, o Rodrigo. Tá todo mundo aí, galera. Preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais, amor. Meu coração vai ser só teu pra sempre. Diz que não vai mais. Tranque essa porta e vem. Te quero. Te amo, me faz tão bem. Chupa com a gente também, a nossa amiga ali do Mega Lanche. Alô, Paulinho! Escuta o que eu vou dizer. Faz o S, levante a mão e faz o S. É o som da minha de faz o S, com o super pop, pop. O arte é povo, DJ e Juninho Pop. Um abraço, Rodrigo, ligar com a gente, Luizinho, rapaziada do Palá, do Pavilhão 6. Um show de tecnologia audiovisual. Tudo isso é Mega. Eu falei. Mega Príncipe Negro. O show do Ed me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som. E a galera vai se preparando quinta-feira, dia 26. No feriadão tem Príncipe Super Pop. Todo mundo convidado. Esse é onde, Edilson? Lá no Clube do Agrônomo, Edilson, bem na entrada ali do Júlia Cefé. A nossa mega tropa está convidada. Vamos lá, na quinta-feira, 26 no feriadão. Matheus com a gente aqui no Príncipe, obrigado pelo carinho de vocês, valeu! Segura, garoto, manda ver. Vai segurando, segurando o batidão, segurando o batidão, segurando o batidão. E quem tá solteiro ainda? Vem, meu príncipe! Tá todo mundo aqui com a gente, né, Edilson? Maravilha, mais uma vez o Mega de volta na Estação do Som. Essa festa maravilhosa, um abraço com muito carinho. Nosso grande amigo Smoke com a gente do Ciroc, tá por ali marcando presença no Príncipe. Meu amigo Messias, já dos Jurunos também, abraço Titela. Nosso amigo Spike da internet, essa galera, gente nossa, mais uma vez do Mega, valeu. Libera mais uma garota! E agora? Ela veio quente. Ela veio quente. Ela veio quente. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu. Pra cima! Mega! Mega Príncipe Negro. 3, 2, 1, vai! Correria. baile de favela, que a Amazônia. É. Baile de favela, que a São Rafael é. Baile de favela, e os menores preparados pra fuder com a solta dela. Mas Feliz a Maria, é. Baile de favela, invasão, é. Baile meu amigo Fabinho Saraiva, mais uma vez no Príncipe. O homem da equipe joga bonito, tá na área, minha moral. Valeu, garoto. Alô, Rodrigo! Rodrigo! Amigo Santiago, lá de São Isabel. Alô, Dani, obrigado pelo carinho também. Bora, sim, vai! Baile de favela, a bailão é baile de favela, e na rua 7, baile de favela, e os menores preparados pra fuder com a teta dela. Vai, ela veio quente, hoje eu tô fervendo, ela veio quente, hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo, deixa eu fechar todo mundo com a cachaça dela. Bora, Brasil! Vamos atrás da nossa aparelhagem, que é sucesso e mora no meu coração. Mega príncipe, negra inspiração, mega cúpula. É sucesso, Didi Anderson, Edilson e Edielson. O som da galera nunca morre, meu irmão. E a mãozinha em cima, irmão. Da minha ex. E aí? Que saudade da minha ex. Então ela não tem caô. Meu amigo Chubi, mais uma vez no Mega. A companhia da nossa amiga Bina com a gente, representando a nossa TS. Aqui na Estação do Sol. Alô, Bina, um beijo. Um, dois, três, vai. Como é que é? Você vem me procurar, como faz desde o início, cada vez que quer voltar. É como se o, no calor da minha cama, e ela, você jura que me ama e me pede pra ficar. Solta a mão, Jai! Logo agora que eu quase esqueci. Sentando e depois rebola. Vai, vai, vai, vai, vai. Um abraço, Anderson, você é igual a gente por ali também, né, Anderson? Valeu! Que saudade da minha ex. Será? Ela não tem caô, é todo dia, toda hora. Que saudade da minha ex. Escuta o nosso som, pra comemorar, eu vou fazer chuva e Xandão. Hoje a noite é noite, a minha noite tá fazendo a onda. Vai, meu mega! Obrigado, nosso amigo Anselmo, com a gente. Tá do bolo de prata, marrindo presença. Loiríssima digital por ali também. O Tiaguinho Play, valeu. Esse Marcelinho. Chega sem medo, teu corpo tá pedindo e o meu tá querendo. Te deixo molhadinha. Coração vagabundo esse moleque. Bom, bom, bom. E bora! Toma, toma, toma, toma, toma, banho de Xandão. Toma, toma, banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, toma, banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, banho de Xandão. Toma, toma, toma, banho de Xandão. Pra que fingir? E a novinha, a novinha. Gordinho, desse jeito você me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Sei que você gosta, eu chupo ela toda. Vai, então vai. Outra, assim sou eu tão louca. Chupa, chupa. Sem contagem, sem contagem, sem contagem. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem chama. Que sem calcinha pra poder entrar no clima. Chama. Entra no clima. Bora. Entra no clima. E aí? Fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim. Ela fica de quatro pra tu. Fica, fica, fica pra mim. Fica, o alemão e o Wesley do Coqueiro com a gente. Valeu! Fica, fica, fica quatro pra mim. Fica, fica, fica quatro pra tu. Obrigado, meu Deus. Obrigado, minha fiel tropa do Mega Príncipe Negro. Por vocês fazerem parte de mais um show maravilhoso com os DJs Edielson e Edilson. A gente se encontra no próximo show do Mega.